tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Cause my feeling is just so right as we está a ouvir Ouro e Platina. I'm está a ouvir Ouro e Platina. It's a special kind.